Em outros versículos do Alcorão, lemos isso com mais detalhes. Em outros versículos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. E ó Adão, habita tu e tua mulher o paraíso, e comei onde ambos quiserdes, e não vos aproximeis desta árvore, pois seríeis dos injustos. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. E Satã sussurrou-lhes para mostrar a ambos o que lhes fora acobertado de suas partes pudendas, para mostrar as suas vergonhas, para fazer Adão e Eva caírem em erro e serem infelizes. E disse: Vosso Senhor não vos coibiu desta árvore, senão para não serdes dois anjos ou serdes dos eternos. Se comer daquela árvore, você vai ser eterno e você vai ser um anjo. E Adão e Eva não atenderam ao chamado do Shaitan de pronto. Shaitan ainda ficou sussurrando, voltava até eles, e após muito tempo eles acabaram caindo na armadilha do Shaitan. Entendemos isso através dos versículos. O primeiro passo dele foi aconselhá-los, foi falar sobre a árvore, que ela lhe trará a eternidade, fará eles eternos e fará deles anjos. Depois, quando não atenderam, começou o juramento. E Adão e Eva, ainda puros e inocentes e puramente adoradores a Deus, jamais pensavam que alguém podia jurar pelo nome de Deus calúnias. Jamais pensaram que alguém podia mentir em nome de Deus. وَقَاسَمَهُمَا لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. E jurou-lhes: Por certo, sou para ambos de vós um dos conselheiros. O segundo passo, o juramento. O terceiro passo, iludir. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. Então seduziu-os com falácia, com ilusão, e comeram do fruto daquela árvore. E ao comerem desse fruto, as suas vergonhas apareceram. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Quando ambos experimentaram da árvore, exibiram-se-lhes as partes pudendas. E começaram a aglutinar sobre elas folhas do paraíso. Começaram a tapar as suas vergonhas com as folhas do paraíso. E Deus chama Adão e chama a Eva. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّكُمَا الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. E seu Senhor chamou-os: Não vos coibi a ambos desta árvore, e não vos disse que Satã vos era inimigo declarado? Eu não orientei vocês e disse a vocês que este infeliz quer a vossa infelicidade? Adão e Eva logo reconheceram o erro. Comparem a situação do Shaitan, que não reconheceu o erro e prometeu desviar quem puder dentre os humanos, e a situação de Adão e Eva. Imediatamente pediram perdão a Deus. Após Deus dizer a eles: Não vos coibi ambos desta árvore? E não vos disse que Satã vos era inimigo declarado? Disseram: قَالَا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Disseram: Senhor nosso, fomos injustos com nós mesmos. E se não nos perdoares e não tiveres misericórdia de nós, estaremos em verdade dentre os perdedores. Uma palavra que devemos repetir todos os dias. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: todo filho de Adão é pecador. Kullu ibn Adam khatta, wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Todo filho de Adão é pecador, e os melhores entre os pecadores são os arrependidos. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. Portanto, Adão e Eva pediram perdão e Deus os perdoou. E o ser humano não carrega o pecado original com ele. Cada ser é responsável pelas suas ações. Adão e Eva erraram, depois pediram perdão e Deus os fez descer à terra e Deus os orientou para que nela vivessem. E assim Deus tinha decretado o que iria acontecer, pois desde o início da criação Ele decretou que criará o ser humano para viver na terra. Por isso, anteriormente nós lemos: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. E de quando o teu Senhor disse aos anjos: vou criar um sucessor na terra, vou criar um homem na terra. Depois desse erro de Adão e Eva, Deus decreta que eles descerão à terra e nela viverão. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Allah disse: descei, sendo inimigos uns dos outros, e tereis na terra residência e gozo até certo tempo. Ele disse: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Nela vivereis e nela morrereis. Nela vocês irão viver, na terra vocês irão morrer, e da terra eu vos farei sair, eu vos ressuscitarei para a vida eterna, para o paraíso ou para o inferno. Como Deus esclareceu nos outros versículos: قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Deus disse: descei ambos dele, do paraíso, todos vós, inimigos uns dos outros. E se em verdade vos chega de mim orientação, então quem segue minha orientação não se descaminhará nem se infelicitará. Desçam à terra, e lá eu revelarei a minha orientação através do envio dos profetas e mensageiros. Quem seguir esta minha orientação não será infeliz, terá a felicidade plena e a vida eterna e a salvação. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. E quem der de ombros a minha mensagem, por certo ele terá uma sobrevivência atormentada, e ressuscitá-lo-emos cego no dia da ressurreição. Ele terá uma sobrevivência, não terá uma vida verdadeira, uma vida de quem conhece o porquê da vida, o porquê da sua criação por Deus, o que faz na vida, qual será o seu futuro. Assim lemos que Deus decretou, Deus fez com que Adão e Eva descessem do paraíso. Temos a questão do paraíso, onde é. O paraíso, na verdade, é o jardim do Éden, a morada eterna, onde Deus decretou que morarão os crentes e aqueles a quem Deus agraciar com a salvação através da sua crença e das suas ações nessa vida. Alguns sábios dizem que este jardim do qual Adão e Eva desceram após viver nele não é o próprio paraíso, porque se fosse o paraíso, não haveria encargo, não haveria a desobediência dos Satanás. Porém, cremos que é o próprio paraíso, é a morada eterna, porém assim Deus decretou para que iniciasse a vida na terra e assim Deus desejou que acontecesse. Agora Adão e Eva descem na terra. Há vários relatos sobre onde desceram. Temos algumas narrativas, por exemplo, que dizem que Adão desceu na Índia e que Eva desceu em Jeddah. E os dois se encontraram em Arafah. E temos também outras narrativas, só Deus sabe exatamente onde desceram. O importante é tomarmos lição e conhecimento da vida de Adão e Eva no paraíso e o seu contato com a Shaitan e também como imploraram o perdão de Deus após errar e foram perdoados por Deus e depois foi decretado que vivessem na terra. Allah subhanahu wa ta'ala aconselha o ser humano a não seguir os passos do Shaitan, a não seguir as suas ordens, as suas conspirações, as suas ilusões. Allah subhanahu wa ta'ala diz em Surat Al-A'raf, após citar o episódio da rebeldia do Shaitan e da sua conspiração contra Adão e Eva: Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu at-taqwa dhalika khayr dhalika min ayati Allahi la'allahum yadhakkarun. Ó filhos de Adão, com efeito criamos para vós vestimenta, para acobertar vossas partes pudendas e adereços. Criamos toda uma série de vestimenta para que vocês cubram as suas vergonhas, cubram o seu corpo. Mas a vestimenta da piedade, esta é a melhor. Ou seja, há a vestimenta exterior e a vestimenta interior. A vestimenta material e a vestimenta espiritual e moral. Todas essas duas vestimentas, o ser humano deve procurar tê-las. Esse é um dos sinais de Allah para meditarem. Vejam como Deus sela o versículo: ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Esse é um dos sinais de Allah para meditarem. يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا. Ó filhos de Adão, que Satã não vos tente como quando fez sair a vossos pais do paraíso, enquanto a ambos tirou a vestimenta, para fazê-los ver suas partes pudendas. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Cuidado, por certo, ele e seus sequazes vos veem de onde vós não os vedes. Inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladhina la yu'minun. Por certo, nós fizemos os demônios aliados aos que não creem. Vejam então como Deus relaciona a nudez ao Shaitan. É obra do Satanás a pregação da nudez. Dissemos anteriormente que temos três grandes razões para o erro e o pecado: o orgulho, a inveja e o prazer. Agora, percebam como temos três grandes canais para a perdição e para o erro também. Um desses três grandes canais, a nudez, do qual Shaitan se utilizou logo no início da humanidade. Depois disso, a guerra, depois disso a fome. Há grupos e pessoas hoje que se utilizam dessas três coisas para o desvio do ser humano: nudez, guerra, fome. A pessoa que está faminta não consegue perceber a conspiração do conspirador, não consegue perceber quem quer a sua infelicidade. Quer se alimentar, quer o seu sustento de cada dia apenas. Através da guerra também é espalhado o medo, a insegurança, a intranquilidade. As pessoas não conseguem viver e se concentrarem para saber a verdade, a verdadeira razão da vida, a verdadeira missão do ser humano. E também a nudez. Através da nudez se seguem os prazeres, se seguem o ego, e as pessoas deixam de pensar e de utilizar o raciocínio e também de utilizar o coração. Pedimos a Deus que nos guie a senda reta, que nos faça ver as tentações realmente como tentações e que desvie as tentações do nosso caminho, e que sejamos daqueles que se salvaram no dia do juízo e que se encontraram com Adão, com Eva e com todos os outros íntegros na morada eterna no paraíso. تمحو بها ما كان مني في الزمان.